Alô, por favor, se estão ouvindo, avisem pelo chat. Então vamos lá, pessoal. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Então, hoje eu tenho aqui vários temas que eu queria abordar, mas tem um que é mais importante, para o qual eu fiz inclusive uma introduçãozinha aqui de umas 10 linhas. Vou começar lendo para vocês. É o seguinte. Não digo que isto me espante, porque ninguém se espanta com a banalidade. Nem que me decepcione, porque ninguém se decepciona com aquilo do qual nada espera de bom. Mas com certeza me enoja e me deprime ver a compulsão irreprimível com que os nossos formadores de opinião, acadêmicos e midiáticos, lendo por qualquer opinião minha de ocasião, formulada em palavras por um deles mesmos, deduzem dela o que imagino ser a minha filosofia política, da qual, em verdade, nada sabem, nem têm as qualificações intelectuais mínimas para saber. Desde logo, essa experiência repetida que me levou à conclusão do seguinte: professor universitário brasileiro não tem formação acadêmica nenhuma e não sabe o que é isso, não tem a menor ideia do que seja isso. O que eles entendem por formação acadêmica é fazer um trabalhinho de mestrado, a porcaria de um trabalhinho de mestrado, assim, de 30 linhas, né? O trabalho pode ser assim, sai lá, sobre um. É como o do Marco Antônio viu, sobre um time de futebol de várzea, tá certo? Ou sobre a amante de algum senador, né? Sobre algum, né? O primo do narcotraficante. Isso aí. Eles dão um diploma, eles acreditam realmente que isso é formação acadêmica. Esse negócio é tão imensamente ridículo quando você compara isso com o que é a formação acadêmica no mundo civilizado, o que ainda é, né, apesar de toda a decadência, que eu acho que é simples pretensão que essas pessoas têm de mostrar que tem uma formação acadêmica, é um negócio criminoso. Isso aí é estelionato puro e simples. E todo esse pessoal que vive ostentando diploma universitário, eu acho que, a rigor, todos eles tinham que estar na cadeia, porque esse diploma não significa uma bosta nenhuma. Claro que significa, em outras épocas significava, tá certo? E é por isso que os pseudodiplomas de hoje continuam conservando, vamos dizer, alguma credibilidade falsa, na verdade, né? Baseado no que as universidades em outras épocas foram capazes de fazer, né? Por exemplo, quando eu vejo o começo, que foi o começo da filosofia USP, né? Algumas teses ali apresentadas no começo honravam, de certo modo, o ensino universitário. Não é nada de extraordinário, não se comparava com a produção europeia, mas nem de longe. Mas não desonrava a camiseta, pelo menos. Não é isso? Mas hoje, gente, não tem nada, não tem nada. Veja, não teve aquele sujeito que foi fazer uma tese sobre o mídia sem máscara, né? E o mídia sem máscara era na época que nós morávamos em Petrópolis. Quem fazia o mídia sem máscara era eu, a Roxane e a minha filha Inês. O mídia sem máscara não tinha sequer orçamento, ele não custava nada, nós fazíamos ali em casa. Era nós três apenas, não tinha mais ninguém. É isso. A gente pegava umas coisas da mídia exterior, traduzia, escrevia uns negocinhos, e isso era tudo. E o sujeito fez uma tese universitária e ganhou um diploma de mestrado com uma tese que dizia que aquilo era uma poderosa organização internacional. É claro que isso aí é estelionato, é claro que isso é farto. O lugar desse sujeito é na cadeia. Não é na universidade, é na cadeia. O sujeito que faz um treco desse e ganha de doutor, de mestre com isso, tem que ir para a cadeia. E isso nós temos que lutar para que aconteça, gente. Porque a fraude universitária é a base de todas as outras fraudes no Brasil. Onde é que você acha que começa a formar esses caras que depois vão integrar a equipe do Mensalão, do Petrolão, do BNDES, da puta que eu pariu? É na universidade. Todos eles são coleguinhas de universidade, bicho. É ali que se forma, né? Então, é tudo discípulo do FHC, do Zé Serra, da Marilena Chauí. Vocês devem ter lido o meu livro, O Jardim das Aflições, onde eu pego ali aquele encontro feito no MASP, né, com 20 professores universitários, né, sob o comando ali do Zé Américo Mota Peçanha e da Marilena Chauí. E pela pela conferência do Zé Américo, que era o chefe do negócio, você imagina o nível do resto, bicho. Isso foi em 1990. 89. É, quer dizer, o negócio já estava ruim naquela época. E olha, comparado com esses caras de hoje, o Zé Américo Mota Peçanha é uma espécie de Aristóteles. Era uma besta quadrada. Então, total incapaz. Ele e a Marilena Tchaui também. Tá certo? Mas comparado com os de hoje, meu Deus do céu, comparado com esse cagado, com esse pessoal que fica dando palpite de educação hoje, era um negócio quase paradisíaco. Pelo menos havia o que discutir. Né? Eu tive a boa sorte de poder expelir da vida universitária mesmo, vários personagens, né, que depois discutir comigo e ficaram quietinhos para sempre. Teve um que largou a presidência da SBPC para ir plantar alface no Rio Grande do Sul. Só não foi plantar batata, por um engano, mas era o certo. Né? O Leandro Konder, que era o guru máximo do marxismo nacional, ficou quieto. Ele desapareceu do debate público. Né? E a Marilena também foi desativada, só falar de vez em quando alguma coisinha nos comícios do PT e olhe lá, não é isso? Então, eu desativei, tirei vários desses caras da tomada, eles ficaram quietos, mas, gente, eu não posso ficar fazendo isso o tempo todo, né? Aparece um novo imbecil, vou lá, desligo da tomada, outro desligo da tomada, não dá. Isso aí precisa ter muita gente fazendo isso, e infelizmente eu não tive um número suficiente, né, de colaboradores, porque senão a gente teria varrido esses caras todo do mapa, porque eles não aguentam confronto intelectual de espécie alguma, gente. É? Quando o cara diz no Brasil que ele é professor universitário, outro dia um moleque foi me entrevistar, falou, alô, eu sou repórter do Globo, e eu disse, oh, que merda, né? E os caras dizem, olha, eu sou professor universitário, que duas merdas, né? É duas merdas. É pior, é mais humilhante ainda. Eu nunca quis um diploma de uma dessas instituições, eu desprezo, eu não preciso disso, gente. O que é isso? Isso é para cara assim, que menino de família pobre que quer arrumar um empreguinho público, então através da universidade ele arruma isso. Eu nunca precisei desta merda, porra. Né? Eu comecei a trabalhar no jornalismo com 17 anos, né? Com 18 já tinha posto ali de redator Copydesk, já tinha uma carreira. Nunca precisei de nada dessas porcarias, né? Mas eu sei que tem muita gente que precisa. E permitir que milhões de brasileiros continuem sendo enganados por isso é colaborar com o crime. Né? Então, desde logo, toda a atividade intelectiva dessas criaturas, se alguma existe, é voltada à ambição de moldar e dirigir a política do momento. E partindo da premissa de que meu objetivo na vida é o mesmo delas, interpreto errado e grosso tudo o que lhes chega das minhas palavras e ideias. Desde logo, na verdade, o inteiro establishment universitário jornalístico do Brasil está abaixo dos requisitos mínimos para compreender o meu pensamento filosófico político, de modo que nenhum diálogo meu é possível com essas hordas de vigaristas semi-analfabetos. Eu vou lhes mostrar isso aí hoje. Né? Isso aqui não é uma coisa que eu estou falando para me enaltecer, para nada. Vou provar para vocês, é um fato puro e simples. Duas décadas e meia atrás, quando eu estava montando o meu website, www.olavodecarvalho.org, eu pus ali um negócio para ajudar essas criaturas, né? Para ajudar essas criaturas a me entender, uma lista de alguns dos meus gurus. Eu chamava os caras de meu gurus, não é UPA guru, não é ajudante de guru. Quer dizer, eu estava colocando todos muito alto, mostrando todo o meu respeito e toda a dívida que eu tinha com essas criaturas. Eu não sei se o que sobrou online é a lista inteira, mas alguns nomes pelo menos sobraram. Então é aqui, o Bernard Lonergan, o filósofo canadense, Eugen Rosenstock Huse, o filósofo alemão que virou americano, o filósofo basco Xavier Zubiri, o antropólogo francês René Girard, o filósofo brasileiro Mário Ferreira dos Santos, né? O filósofo metafísico, como que, místico, como queiram chamar, francês René Guénon, o psiquiatra austríaco Viktor Frankl, né? O filósofo e historiador germano-americano Erich Voegelin, né? O economista austríaco Ludwig von Mises, o psiquiatra húngaro Leopold Zondi, ou Lipot Zondi, né? Esses sobraram na lista. Pela variedade dos tipos, você vê que não tem ali nenhuma linha que você possa identificar. Eu não estou seguindo linha nenhuma, eu estou aprendendo com várias pessoas. Desculpa, né? Não, ficou faltando... Eu não tenho a lista inteira. Né? Faltou o Lavelle. Tem vários outros que apareceram antes e depois. Né? Então, acho que tinha uns 30 personagens, né? Com os quais eu aprendi realmente. Eu me lembro que eu adotei o psicólogo francês, o Maurice Pradin, né? O filósofo monarquista francês, o Pierre Boutin, vários outros, tem um monte, né? Qualquer pessoa que lesse essa lista e que soubesse algo a respeito desses autores entenderia que, com uma lista de gurus tão imensamente variada, heterogênea e quase incompatível como essa, eu não era seguidor de nenhum deles. Aprendi com todos eles, eu tinha uma dívida intelectual real. Não é uma coisa de obedecer, de ler e seguir. Nunca tive isso. Mas eu nunca segui nenhum. Nunca segui nem o Mário Ferreira, né? Nada. Por quê? Porque eu tenho vários gurus, meu Deus do céu. Eu aprendo com todos eles. E aprendendo com muitos, não dá para seguir nenhum. Essa que é a verdade. Isso é aquele negócio que a Bíblia recomenda, a variedade de conselheiros. Tirar conselho, tomar conselho com muita gente. E é o que eu fiz. Eu não vou ouvir um cara só. Eu quero ler tudo o que tem de valor, né? E formar a minha mente de tal modo que ela possa ser, vamos dizer, um diálogo entre todas essas inteligências notáveis. Né? A ideia que eu peguei ali no livro do Mortimer Adler, do grande diálogo, né? Quer dizer, a filosofia como se fosse um grande diálogo ao longo dos séculos, bom, é claro que isso é apenas uma figura de linguagem, a filosofia não é só isso, é claro que é, mas dentro da minha cabeça foi assim que se formou. Falei, eu formei um diálogo aqui e vou ouvir os vários conselheiros. Se der para chegar a alguma conclusão, muito que bem. Se não der para chegar, eu mantenho a questão em aberto e continuo estudando até ver se chego a alguma. Então, primeira coisa, eu não sou discípulo de nenhum deles. Então, quando vem assim, um jumento assim, como esse Carlos Nogueira, que o Nogueira é um clube de uma incapacidade assim, monstruosa, monstruosa. E diz, ele é discípulo do Fritjof Schoen. Então, ele é da escola perennialista. Eu digo, olha, que eu saiba, o único sujeito que estudou seriamente o perennialismo no Brasil fui eu. Porque teve dois caras que foram para os Estados Unidos comigo, né, para fazer contato lá com os gurus da escola perennialista, e os dois viraram apenas dois picaretinhas. Quer dizer, são tradutores de livros, né, produzidos por essa escola, são propagandistas da escola, e puxa saco do Schoen, puxam tanto saco do Schoen que o saco do Schoen deve ter sobrevivido a ele. Ele já morreu, mas o saco está ainda se esticando, tá entendendo? Pessoas absolutamente medíocres, né? E a minha experiência ali na escola tradicionalista foi um negócio tão deprimente que eu não quis nem contar nunca para ninguém. Porque apareceu depois uma montanha de documentos, né, reunidos por um musicólogo francês chamado Dominique Dévy, e ele fez um negócio chamado Dossier Affaire Schoen. Dossiê do caso Schoen, né? Tinha umas 400 páginas. E junto com as 400 páginas tinha mais essa aqui, que é uma cento e tanto, que é a coleção dos documentos que comprovam o que ele estava dizendo lá. Uma parte do que ele conta, eu fui testemunha pessoal, eu estava lá, eu vi. Por exemplo, eu vi que aquele ambiente era um ambiente só de puxação de saco. Não era um ambiente espiritual, mas de jeito nenhum. Aquilo ali parecia o Congresso Nacional. Tá entendendo? Era assim, um negócio de uma... Sabe, asno alisa o asno, asinus frica. O tempo todo era essa porra. Os caras que eu conheci, que me pareciam respeitáveis, depois se revelou que um deles era amante da mulher do Sheik. O outro que era o crítico do Sheik, o Sheik era muçulmano, casava com quatro mulheres, o outro que era crítico do Sheik, um dia passou lá em casa, no Brasil, para ver se cooptava a minha meu auxílio na guerra que ele estava movendo contra o Sheik, catou uma das mulheres, a mulher mais novinha do Sheik, e fugiu com ela. Aqui, era uma suruba o negócio, porra. Entendeu? Suruba e moralismo ao mesmo tempo. Né? Então, aquela aparência moralista... Olha, convivi com o Show, nunca vi o Show dar um sorriso. Era só aquela cara de estátua, porra. Falei, mas isso é uma vergonha. E eu comprovei pessoalmente que o João não tinha intuição psicológica. Ele tinha intuição psicológica, tá certo? De um porco espinho morto. Né? Ele não entendia porra nenhuma da alma humana. Ele não sabia distinguir, vamos dizer, um discípulo sincero de um picareta. Ele preferia o picareta, na verdade. O picareta puxava o saco dele. E o discípulo sério, às vezes, falava umas coisas que ele não gostava. Fazer. A vida é assim, fazer o quê? Não é isso? Você quer só que você puxa o seu saco? Não dá. Não é isso? Então, eu sempre tentei ser o mais honesto possível com o Schum. Depois que eu me afastei da coisa, não saí falando mal dele de jeito nenhum. Quando veio esse picaretão, picaretinha, né? O amante da mulherzinha do Sheik, chamava Kozlov. O Kozlov apareceu lá em casa, lá na Bela Vista. Eu não estava em casa, infelizmente. Mas é claro que eu não ia aderir a uma guerra anti-chuoniana só porque ele me sacaneou. Falei, ó, sacanear o Olavo não é um pecado mortal, se desculpe, né? E tanta gente me sacaneou, eu mesmo me sacaneei, ninguém me sacaneou mais do que eu mesmo. Né? A gente perdoa e segue em frente. Então, eu não ia sair falando mal do João só por causa disso. Inclusive, depois apareceu um autor americano, que agora até me esqueci o nome, escreveu um livro sobre a escola perennialista, e ele tinha lá um site, e no site ele botou que eu era um dos mais destacados puxa-sacos dos seguidores do Schuon, defensor do Schuon. Eu escrevi, ah, meu amigo, o senhor se enganou completamente. Eu saí de lá atirando, porque a minha experiência foi uma bosta. Né? Então, veja, o Schuon, assim que ele me conheceu, o que, que ele fez? Me nomeou Mukadam. Mukadam é o representante do Sheik para um outro país. É o segundo no comando. Então era o Schuon aqui nos Estados Unidos e eu lá no Brasil. Eu achei muito estranho, porque eu tinha acabado de chegar, falei, pô, já cheguei. Né? O sujeito entra, já vira tenente-coronel, fala, não dá, tem um treco errado nisso aí. E ele me nomeou Mukadam, mas ele passava instruções para um outro cara. O que aconteceu? O outro cara ficou com inveja e queria me sacanear. Quer dizer, ele criou, o velho criou intriga entre nós, porra. Eu fiquei puto, eu falei, isso não se faz, isso é coisa de puteiro, não é de escola esotérica, tá certo? E eu entendi que o João, em matéria de psicologia humana, era uma subtoupeira, entendeu? E, evidentemente, depois houve umas outras encrencas, e um dia eu comecei a escrever cartas humorísticas pro João, gozando da cara dele, porra. Né? Não, porque de uma tarica você só entra, você não sai, só o Sheik pode te sair. Eu falei, eu vou ter que inventar um jeito do cara me expulsar daqui, senão eu tenho que ficar nessa merda o resto da minha vida. Então eu comecei, fui enviar piada mal criada para ele, até que um dia funcionou. Né? Ele me expulsou da tarica, eu disse adeus, paz e bênção, né? Siga o seu caminho. Né? E nunca falei mal dele, nem nada, né? Aproveitei muito o que aprendi com ele, porque intelectualmente o Schuon é um gênio, eu não posso negar. O gênio filosófico dele é inegável. E ele é o verdadeiro inventor da ciência das religiões comparadas. É uma ciência que existia antes dele, mas a qual só ele conseguiu dar uma base fundamental. O poeta inglês, anglo-americano T.S. Eliot dizia que o livro dele, A Unidade Transcendente das Religiões, era a coisa mais importante e mais impressionante que ele tinha lido em matéria de religiões comparadas. Né? O Ananda Kumaraswamy, que foi diretor do Museu de Arte, maior conhecedor de arte hindu no mundo, também dizia a mesma coisa. Então, o Schuon é um gênio, eu não posso negar. Mas, em matéria de espiritualidade, ele tinha as virtudes de uma minhoca, entendeu? O máximo que eu posso conceber. Ele não era um homem espiritual. Definitivamente, ele não tinha nada de espiritualidade. Ele tinha um gênio filosófico Ele era um grande leitor dos livros místicos, esotéricos de todos os tempos, excelente intérprete dos textos, né? Mas ele, como guia de almas, bicho, ele guiava os caras para o banheiro. Mas porque ele conseguia, olha, é ali, você vira ali e dá sua cagadinha lá e volta. Foi isso que eu, em matéria de guiamento espiritual, foi só isso que eu vi. E eu logo percebi, falei, olha, onde é que eu fui amarrar meu burro? Eu não queria brigar com ele, não ia aderir a essa guerra do Kozlov contra o cara, porque a guerra, porra, quer dizer, você transforma o cara num corno e ainda vai querer brigar com ele? Ah, porra, não dá, né? Tanto que no relatório do Dominique Devy, ele esculhamba. Ele não diz que o Kozlov é desonesto, ele diz o seguinte, não, o Kozlov não é desonesto, ele é apenas louco. Ele tem toda a razão. Então, o Schuon não é louco, mas o Schuon era megalômano. Ele achava que ele era não apenas um guia espiritual, mas ele achava que era o maior guia espiritual do século. Ele era uma espécie de papa de todas as religiões. Isso é evidentemente megalomania. Isso aí parece o quê? Parece sífilis terciária, porra. O nego começa... Né? O Nietzsche teve sífilis terciária, né? E daí ele escrevia aqueles negócios, por que sou tão inteligente? Por que meus livros são tão bons? Eu sou o anticristo, eu sou o gostosão. Isso é sífilis terciária, porra. Não é nada mais. E o Schuon, então, começou a achar que era realmente o mestre espiritual do mundo. Toda a obra dele tem esse teor de que ele veio reformar espiritualmente o universo. Agora, depois que você lê esse negócio do Dominique Devy, que infelizmente nunca saiu como livro, só existe na internet, né? Você vê que não é possível, essa presunção está fora. Né? O René Guénon, no qual ele se inspirou no início, o René Guénon não tinha esta presunção. Porque o René Guénon era o representante de uma tarica do Egito. E depois ele casou com o chefe dessa. Com o chefe, não, casou com a filha do chefe dessa tarica, o Sheikh, acho que é Elish El Keber. Ele casou com a mulher, teve vários filhos com ela, foi muito feliz lá. E ele mesmo dizia: eu não tenho autoridade, não tenho autorização para receber discípulos. Eu não tenho discípulos, eu só posso ter leitores, eu não posso dar iniciação, não posso fazer imposição de mão na sua cabeça, não posso admitir você para tarica, eu só posso fazer o que eu estou fazendo, quer dizer, escrever livro e fazer divulgação. E o Guénon foi muito modesto e muito correto, né? Nisso aí, ele foi muito fiel ao seu sheik. A condição de sheik do próprio Schuon foi muito negada, porque ele foi para Argélia. E, de repente, teve uma epidemia de sonhos. Quando morreu o Sheik lá, teve uma epidemia de sonhos de que o Schuon era o novo Sheik. E muita gente acreditou no negócio. E daí ele virou, para todos os efeitos, virou o Sheik. E foi instalar a sua tarica em Lausanne, na Suíça, onde tinha, suíço de nascimento. E depois arrumaram lá um lugar muito legal para ele, né, na cidadezinha de Bloomington, Indiana. Eu estive lá, lugar adorável. Né? E tinha várias casinhas assim, ó, casa de campo, todas elas, né? As casas bonitas e modestas, tipo americano, bem feito mesmo. Conheci ali inúmeras pessoas intelectualmente notáveis, mas gente espiritual, eu não vi ninguém. Isso aqui é zero, zero. Não tinha espiritualidade nenhuma. O negócio parecia, mesmo assim, um grupo de gente chique. Era isso que parecia. E eu, quando saí de lá, voltei para o Brasil, já falei, agora tenho que saber o que eu vou fazer para cair fora dessa porra. Entendeu? Consegui. Eu só queria sair, não queria briga, não vou denunciar porra nenhuma. Por quê? Ora, o show me sacaneou para caralho, com esse negócio de jogar os outros contra mim. Depois ele tinha me dado vários objetos de arte dele, mandou pedir os objetos de arte de volta, espalhou mentira contra mim, me torrou o saco, tá entendendo? Mas no fim me liberou da autoridade dele e eu estou grato a ele por ter me liberado. E estou grato a ele pelo que aprendi com ele. Então, Ele quer continuar enganando as pessoas, que continua, né? E ganha dinheiro, tá tudo ótimo aqui, né? Espero até que ele pare de ser corno, tá entendendo? E eu não vejo grandeza nenhuma no sujeito de ser corno. Eu também não vou falar mal dele por causa disso, só porque cornearam ele, né? Mas o cara que comia a mulher mais velha dele era outro cara solene também, tá? Intelectual poderoso, sem dúvida, né? Mas não parecia uma pessoa normal, era um potentado, né? O único sujeito normal que eu conheci ali foi o Seyed Hossein Nasr, mas o Seyed Hossein Nasr eu não conhecia ali na Tarek, conheci ele em Washington, né? E ele era uma espécie de conselheiro do Schwon, né? Também houve outras coisas também que não me pareceram muito corretas com o Seyed Hossein Nasr, mas esse não é o problema. Então, eu nunca fui seguidor desta bosta. Agora, eu não sou como é que se diz, um fanático que quando discorda de alguma coisa tem que romper, né? Por que eu vou romper com um treco com o qual não me comprometi de maneira alguma? Ele diz as coisas dele, eu digo as minhas coisas, né? E eu creio que o único sujeito que fez uma análise crítica séria da escola tradicionalista, mais especialmente do Guénon, do que dele, fui eu mesmo, que é aquele trabalho, René Guénon, As Garras da Esfinge, né? Onde, quer dizer, eu pego a chave de todo o trabalho do Guénon e do Schwon, é muito simples. Eles são agentes islâmicos, pô, né? Eles não são gnósticos, não são. Tem lado gnóstico, tem a coisa gnóstica, mas o fundamental deles é a ocupação islâmica do mundo. Eles mesmo deixam isso claro, só não percebe quem não quer. Então, bom, você para entender a chave do negócio, você tem que pegar por esse ponto aí, falei, ver o lado islâmico da coisa, né? Senão você não vai entender nada. Isso quer dizer, se você leu Schwon e Guénon durante muito tempo e você não aprendeu a língua árabe, não leu os clássicos do sufismo, e não estudou, sobretudo, o projeto de islamização do mundo. Ah, você não vai entender porra. Você vai ficar discutindo ideias abstratas, quando as ideias abstratas, no caso, são armas, são intervenções efetivas aqui. O sujeito exerce, né? Desde 1923, o Guénon já tinha esses planos, né? Quer dizer, que precisava ou restaurar a Igreja Católica sob orientação islâmica, vê se pode, né? Quer dizer, tá lá o Papa obedecendo um sheik islâmico secreto que vai lá, né, de noite soprar as coisas na orelha dele. Ou então o Islã ocupar o Ocidente de vez, como agora está tendo ocupar. Então, é claro que isso era o projeto de vida dele. Ele deixou muito claro isso desde 1920 e pouco. Depois, quando aparece o Schwon veio volta da Argélia dizendo: vou islamizar a Europa. E o Guénon diz o quê? Esse foi o único resultado efetivo que o meu trabalho obteve. Depois, mais tarde, eles brigaram por outro motivo, né? Então, está na cara que o projeto é esse. Não, esse negócio de, como é que dizer, a metafísica não está ligada a tradição nenhuma, a metafísica é superior a tudo isso. Ah, balela, porra! Claro que essa metafísica existe, mas. Escuta, a metafísica, primeiro, metafísica não é uma religião. Segundo, metafísica não é uma escola esotérica. Metafísica é apenas uma disciplina filosófica, meu Deus do céu. Essa disciplina, ela de fato aparece igual em muitas tradições diferentes. O livro do Whittle Perry, que é um desses gostosões que eu conheci lá, o livro que se chama A Treasury of Traditional Wisdom, é uma coletânea de textos, ele deixa isso, ele prova isso. Quer dizer, você tem um núcleo de concepção metafísica, quer dizer, uma descrição da estrutura do universo, que é igual em todas as tradições religiosas. Ponto final. É, quer dizer, a tese do Schwon, né? Quod erat demonstrandum, né? Demonstrou e pronto, acabou. Isso está certo que ele falou. Só que como você vai tirar daí uma prática espiritual, vamos dizer, na qual uma religião engole as outras? Não dá para fazer isso. Então, é uma obra de gênio? É. É uma fraude? Também é. Não sei se o próprio Schwon tinha consciência de ser fraudulento. E nem me interessa, eu não sou juiz da alma do Schwon, não estou aqui para. Né? Porque brasileiro, tudo você tem que ter né, uma posição pró ou contra o sujeito. Não é isso? Eu estou aqui descrevendo a situação, não tenho por que julgar o João, meu Deus do céu. Né? E daí vem esse bosta desse cara no guia que leu aí três linhas de Santo Tomás de Aquino e fica querendo, né, julgar o Schoen e julgar a mim dentro. Quer dizer, ele diz que eu sou um Schoeniano, já prova que ele não entendeu porra nenhuma e que ele não conhece a história, meu Deus do céu. Bom, os outros autores que eu pus ali também nunca segui nenhum. Né? Aprendi muita coisa com eles, mas aprender não quer dizer que eu vou seguir. Porque, veja, esta coisa de concordar ou não concordar, gente, isso é viadagem, porra. Quer dizer, o Leibniz já dizia que ler é concordar. Você tem que concordar com o talento, senão você não entende. Então, num primeiro momento, você assimila. Mais tarde, se aquilo revelar que tem limites, que tem dificuldades, bom, você pode subscrever algumas críticas parciais ou mais ou menos amplas. Pode, mas isso não é tão importante. Eu não estou lendo para julgar, meu Deus do céu. Imagina, aqui eu vou ler aqui o Viktor Frankl para ver se eu aprovo ou desaprovo. Você quer isso, vai pedir para o Nogue, porra. Para mim, não. Eu estou aqui, humildemente, aprendendo com o Viktor Frankl, aprendendo com o Erich Wögen, tá certo? E não estou aqui julgando ninguém, tá certo? Eu não julgo nem eu mesmo, porra. O que é que eu penso de mim mesmo? Não penso porra nenhuma, né? Eu vou aprovar a minha obra inteira. Como é que eu posso? Eu não lembro tudo que eu escrevi, né? Tem coisa que eu escrevi 20 anos atrás, o pessoal lê para mim, eu nem reconheço mais. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é o seguinte, é que qualquer opinião que eu dê sobre qualquer coisa do momento, o pessoal dali tira uma concepção inteira. Uma ideologia. Isso é uma estupidez. Porque, você veja, eu nunca endossei nenhum modelo de sociedade, nenhuma proposta política. Eu só trato de pontos específicos. Nesse sentido, eu posso dizer, se uma filosofia política é uma concepção total da sociedade, então não tem nenhuma. Mas eu acho, é uma convicção profunda minha, que a filosofia política não pode ser isso. Filosofia política é principalmente uma metodologia da ciência política, antes de qualquer coisa. E não é um modelo de sociedade. Não é uma fórmula de Estado melhor ou Estado pior. Ao contrário, os vários Estados que existem, a gente tem que fazer como Aristóteles fez. Você tem que estudar como eles são, como eles funcionam, comparar um com o outro, tirar alguma conclusão, se você puder. Não é isso? Mas não é ficar dando receita, porra. Então, o sujeito que nem não percebeu sequer que, nesse sentido, eu não tenho ideologia nenhuma, então é um analfabeto. Então, afirmo taxativamente, todos os professores universitários que têm escrito a respeito do meu são todos analfabetos. E todos os generais que estão dando palpites também são analfabetos. Nenhum é capaz de me enfrentar num debate. Nenhum. Ressalvo, para mim, os professores universitários são todos picaretas. E os generais são gente honesta. Só que é o seguinte, eles não leem os livros que eu leio, eles não são capazes de ler o que eu escrevi. Não são nem capazes de trocar ideia comigo. Se vier trocar, vai se fuder. Porque vai tentar bancar o gostosão e vai tomar no cu militar legal. Então, por exemplo, esse negócio do Ludwig von Mises. Ludwig von Mises tem um monte de adeptos no Brasil. Os liberais são adeptos do Ludwig von Mises. Eu sou adepto do Ludwig von Mises? Não. Eu ali notei, lendo, eu só li um livro dele, que é A Ação Humana e o Socialismo, Análise Econômica e Sociológica. Só li esses dois. Eu achei o livro absolutamente brilhante, mas não quer dizer que tudo que ele está dizendo ali está certo. Por exemplo, todo o arcabouço teórico que ele cria da economia é baseado na ideia dos conceitos a priori, das formas a priori. Ele vai tirar isso do Kant. Eu falei, onde tem Kant tem problema, né? Então, apreciei o cara, apreciei enormemente a análise que ele fez do socialismo, provando, quando ele provou que a economia comunista é impossível, ninguém conseguiu refutá-la até hoje. Eduard Kardelj, que era ministro da economia da Iugoslávia, ainda fez uma tentativa, muito tímida de contestar, não conseguiu. Nunca mais se falou nisso. E pior, o escritório do Mises ficava na parte de Berlim que o exército soviético ocupou. Então, o que eles fizeram? Entraram lá, pegaram toda a papelada dele e mandaram para Moscou e começaram a ler. E deve ter lido aquele negócio. Não é que o filho da puta tem razão? Não vai dar para nós fazer aquela coisa, vamos ter que fazer outra. E estão fazendo outra até hoje. O que estão fazendo? Estão fazendo a economia fascista, porra, que é a associação entre um Estado poderoso e grandes grupos econômicos, que é o único regime político que ainda existe no mundo. Né? Então, vocês, olha, quem acertou em matéria de economia? Os fascistas acertaram, porra. Né? Só que eles pensavam em fazer isso só na escala nacional, e hoje em dia os caras estão fazendo na escala internacional. Mas lê lá o Corradini, né? Alfredo Rocco. Né? Tem muito resumo disso nos livros do James Gregor. Né? James Gregor é o maior estudioso do fascismo no mundo. E eu li uns 20 livros do James Gregor. Então, porra, aqueles economistas fascistas, eles tinham um tirocínio. E você veja que onde foi adotada a política deles, a economia daqueles países começou a prosperar imediatamente. Da Itália, da Alemanha, né? Cresceram pra caralho. Ao passo que a União Soviética foi dependendo da ajuda americana para sempre. Que ajuda americana recebeu, né? O Hitler, o Mussolini? Porra nenhuma. Recebeu alguma coisinha, mas não foi decisivo. Então, quer dizer, os fascistas tinham tirocínio econômico. O regime que eles inventaram é horrível. Mas economicamente ele funciona, ninguém pode negar. E é o que está todo mundo fazendo. Todo mundo está copiando os fascistas e falando mal do fascismo. Para fingir que são outra coisa. Quer dizer, são social-democratas, são isentistas, são pragmatistas, são positivistas, são filha da putistas. É isso que esses caras são. Mas é tudo economia fascista. Economia chinesa, fascista. Economia americana, fascista. Só tem economia fascista para tudo quanto é lugar. Agora, como é que ninguém percebe isso? Quem sabe quem é Alfredo Rocco? Alfredo Rocco era um autor de enorme sucesso na Itália fascista. Foi um dos gurus do Mussolini, como o Corradini também, não é isso? Mas quem lê esses autores? Só eu. Não é isso? Depois, aqui, o Leopold Zondi. Leopold Zondi é o sujeito que, no começo do século, aconteceu uma coisa estranha para ele. Um dia chega uma cliente dizendo que estava com um problema, sentia que tinha uma compulsão de matar os filhos. E o Zondi ouviu que falou, opa, peraí, eu já tive uma outra cliente que teve este mesmo problema. E quando foi ver, era a mãe dessa cliente. Ela falou, opa, peraí. Daí começou, ele era diretor do hospital psiquiátrico lá de Budapeste, começou a juntar fichinha de doente, né? Dos doentes e dos seus antepassados. E descobriu que as doenças mentais tinham linhas de desenvolvimento hereditário muito características. E ele começou a classificar os sintomas, não é isso? Fundamentais, e vamos dizer, os impulsos fundamentais que apareciam nas várias doenças mentais. E escreveu uma obra absolutamente majestosa. Eu acho a obra mais genial de psiquiatria do século XX. Tudo baseado na hereditariedade. Antes do pessoal descobrir o ADN. Isso aqui foi em 1910, 1920. Né? Negócio absolutamente genial. Né? Então, quando você compara ali o Zondi com os seus contemporâneos na psiquiatria, como Freud e Jung são apenas meninos comparado com esse cara. Pô. Eles tinham ideias, assim, que ideias geniais, mas eles eram eminentemente uns beletristas, uns ensaístas. E o Zondi não, o Zondi era um homem de ciência no sentido mais estrito da coisa. Né? E o Zondi só não foi chamado de nazista porque ele era judeu. Era judeu e foi parar num campo de concentração, prisioneiro, mas como ele era um sujeito muito rico, ele ofereceu para os alemães o dinheiro suficiente para comprar um tanque de guerra e com isso eles soltaram ele. E ele foi viver na Suíça, onde viveu até bem velho, continuou trabalhando até o fim da vida, né? E escrevendo coisas absolutamente geniais, notáveis, né? Quer dizer, a obra do Zonda é um tesouro de psiquiatria, tesouro. Não há coisa que se compare no mundo. E depois da descoberta do negócio do ADN, opa, aí viram que o cara tinha razão mesmo, que todo esse negócio é hereditário. É claro que o fator hereditário não é o único que condiciona a doença mental. Ele tem toda a combinação de fatores, né, como é que o fator hereditário vai se cruzando com o outro para produzir, né, os vários quadros patológicos que ele descreve com um brilho e uma exatidão fora do comum. Eu sei que, por causa do preconceito culturalista contra a ideia da hereditariedade, a obra do Zonda ficou meio esquecida durante décadas. E só a partir dos anos 80 começaram a retirar aquilo, né, do porão e começaram a republicar todas as obras do Zonda, né, na editora suíça Hans Huber publicou um monte e começou a sair um monte de tradução. Hoje existem várias sociedades Zonda no mundo. Eu tive a ocasião de entrar em contato com membros da escola, com o professor Claude Van Reet, que era do grupo belga, o qual, inclusive, pegou um artiguinho que eu escrevi sobre o Zonda, ele levou para o Zonda, ele traduziu para o francês e leu para o Zonda, e o Zonda disse que o artigo estava certo. Isso quer dizer o seguinte: essa porra de negócio de Zonda eu estudei mesmo, tá entendendo? Conheci outro especialista também. O Dr. Miller reuniu o grupo no consultório dele, né, para o pessoal dar aula, para a turminha lá. Eu assisti inúmeras conferências sobre isso e até hoje eu sou o maior fã que o Zonda tem no Brasil. Né? Se desse para escrever um livro sobre ele, eu escreveria. Se desse, eu gostaria até de escrever. Até como homenagem póstuma a esse meu grande amigo, Dr. Ronald César Miller, que era um gênio da psicoterapia. O Miller tinha esse negócio, ele não era um teórico, ele não era um expositor prático, ele era um médico, ele era um cara que curava as pessoas, mandava o sujeito lá, o sujeito chegava lá andando de 4, 3 semanas depois, o negócio estava bom, trabalhando, estava um negócio incrível. E ele usava sempre os métodos nada ortodoxos, mas tudo funcionava, porra. Né? E ele não sabia explicar direito o que ele estava fazendo. Sabia fazer, mas não sabia explicar. Também já está querendo muito, né? Então, se mandava o sujeito doidinho lá, ele curava o cara. Então, Miller, como é que você fez? Daí ele dizia, eu fiz assim, assim, assim, eu não entendi uma palavra que ele estava fazendo. Mas eu sei que uma vez aconteceu uma coisa interessantíssima. Ele, como ele era argentino, ele não escrevia em português. E ele me pediu para redigir um livro para ele baseado num curso que ele estava dando. E eu fui lá assistir o curso e estava lá tentando redigir o negócio, mas era assim, uma riqueza tamanha que daqui a pouco eu desisti. Falei, olha, quer saber? Eu não estou entendendo porra nenhuma desse curso. Porque misturava, né, química com alquimia, com astrologia, com macumba, com antropologia, com zonde, com nossa senhora. E daí eu falei, oh, amigo, fudeu, não vai dar. Daí ele disse, espera um pouquinho. Foi lá, pegou um vidrinho, botou 5 gotas num copo com água e disse, bebe aí. Eu bebi um negócio, 10 minutos depois, as ideias começaram a se organizar na minha cabeça. Porra. Eu falei, cara, eu comecei a entender o seu curso. Daí ele explicou, falou, nós que você tomou é da homeopatia argentum metálico. E argentum metálico tem algo a ver com a ordem das ideias. É isso. E uma das coisas do curso era comparar justamente essas constelações imaginativas com certos medicamentos homeopáticos. Né? Às vezes usado alquimicamente, às vezes usado homeopaticamente. Então, o que ele fez comigo exemplificava uma coisa que ele estava dando no próprio curso, né? Mostrando essa sintomatologia, desse conjunto confuso de ideias. Né? Não, não. Era argentum metálico. Né? O ouro é para outra coisa. Né? O ouro é para depressão profunda. Então, daí, eu entendi, vamos dizer, essa mesma experiência que o Zondi tinha tido com essa paciente dele. Ele falou, porra, ele percebeu que havia, né, um traço comum entre os sintomas de dois pacientes separados por 30 anos. E quando foi ver, os pacientes eram parentes mesmo, era mãe, mãe e filha. Né? E a mãe e filha, os dois com a mesma ideia maluca de que queria matar os filhos. Não queria matar os filhos, coisa nenhuma, ela estava com medo de ficar, sabe? Medo de ficar louco e matar os filhos, né? Que é um tipo de paranoia. Né? Então, claro, tudo isso é um negócio maravilhoso, mas em que sentido eu posso ser um discípulo dos Zondi? Não posso ser, eu não sou psiquiatra, não sou psicólogo. Eu não dou consulta, porra, né? E outra coisa, o Zondi, a perspectiva do Zondi não é filosófica, é científica e clínica, sobretudo. Então, o mundo dele é um mundo muito diferente do meu. Eu posso aproveitar elementos, mas eu não tenho como me zondianizar, né? E sair defendendo a teoria do Zondi. E assim os outros, toda a mesma coisa. Se você pega aí, né? O René Girard, né? Então, no Brasil existem discípulos do René Girard. O meu ex-aluno, Pedro Sete Câmara, é um discípulo do René Girard, passou, sei lá, 10 anos estudando o René Girard. Eu não estudei tanto assim. E o René Girard, ele me inspira, às vezes, com essa, toda esta fenomenologia universal da inveja que ele fez, baseado no exame de textos literários, né? Então, ele é eminentemente um crítico, um estudo de antropólogo com crítico literário, e ele fez todo um sistema de psicologia baseado na inveja. Eu digo, mas por que não no orgulho, né? Por que não na luxúria? Pode ter tudo isso. Pode haver vários René Girard. Quer dizer, o negócio da inveja não é a solução para todos os problemas. Tudo aquilo que ele está dizendo lá está certo. Mas tem muita coisa ainda mais para ser dita. Coisa que eu não tenho capacidade de dizer por quê. Porra, eu não sou antropólogo, não sou crítico literário, não vou passar a vida estudando texto literário para criar um sistema de psicologia. Não posso fazer isso. Meu interesse está em outro lugar. E assim por diante. Por isso você está vendo, eu aproveitei tudo que esses caras me ensinaram e não sou discípulo de nenhum deles. Ou seja, vocês me desculpem, mas aqui eu sou um filósofo original, meu Deus do céu. É? E esse filósofo original tem uma outra característica que é mais original ainda. Eu não tenho uma síntese doutrinal. Não tenho porque eu não quero ter, né? Isso aí, eu tô que nem quando no começo do meu casamento com a Roxane, eu tentava explicar uns negócios para ela, ela não entendia. E daí eu falava, porra, você não está entendendo o que eu estou dizendo. Ela fala, mas eu não quero entender. Eu também estava assim, eu não quero entender esse negócio. Entendeu? Quer dizer, para que fazer uma síntese doutrinal, quer dizer, um sistema de filosofia política? Tipo Hobbes, né, ou tipo Kant, ou tipo John Locke, eu acho tudo isso uma viadagem. Né? O meu objetivo é usar o que eu sei de ciência política e de outra ciência para tentar tornar inteligível o mundo real, o que está acontecendo. Eu contei para vocês, eu quando pequeno eu tinha um complexo em que todo mundo entendia o que estava acontecendo, só eu não entendia, o único burro era eu. E um dia eu falei, o que que eu quero ser quando crescer? Eu quero ser o cara que entende o que está acontecendo. E olha, eu virei isso. Porque tudo que está acontecendo no Brasil vai fazer 20 anos, só eu explico, porra. Os outros só falam besteira. Quando acerto alguma coisa, é assim, é uma migalhinha. Mas eu, essa análise fundamental, não errei nenhuma, não. Tudo que eu disse que aconteceu, aconteceu. Quer dizer, a coisa tomou o rumo que eu estou dizendo. Por que que eu consegui fazer isso? Porque eu não sou seguidor de ninguém, porra. Eu uso tudo o que tem. Eu uso o que o Xavier Zubiri me deu, o que o Mário Ferreira dos Santos me deu, o que o Erich Wögner me deu, o que o Ludwig von Mises me deu. Eu uso tudo e não sigo ninguém. Para que seguir? Você que esses caras são o quê? São fundador de seita? Para querer seguidor? Nenhum deles é isso, não é isso? Agora, no Brasil, o espírito de seita está tão disseminado, né, que todos querem me interpretar assim. Quer dizer, por que eu disse alguma coisa do Bolsonaro, por exemplo? Né? Por exemplo, o que que serve de intervenção militar? Eu falei duas coisas completamente opostas sobre militar. Eu disse, se eu fosse general, essa intervenção já teria acontecido. Essa é a primeira coisa que eu falei. Outra coisa que eu falei, ela não vai acontecer. E se acontecer, vai ser uma bosta. Por quê? Você acha que você tomar o poder num país de dimensões continentais do Brasil, né? Numa época em que o universo inteiro é antimilitar e anti-intervencionista, só um louco faz uma coisa dessa. O general que tomar o poder, no dia seguinte ele está queimado, né? Assim, na mídia, desde o Alasca até Vila Inhocunhé, porra, né? Não vão perdoar o cara de jeito nenhum, quer dizer, só um louco faria isso. Ou seja, os militares vão ter que inventar um jeito democrático, pacífico, de ajudar nas coisas, sem tomar o poder assim na porrada. Não vai dar para tomar na porrada, porque se tomar porrada, eles é que vão tomar porrada. O que aconteceu? Exatamente o que eu disse. Né? Então, o lado intervencionista ou anti-intervencionista fala, isso é problema para vocês, vocês é que gostam de tomar posição. Eu gosto de analisar as coisas para ver o que está acontecendo e sugerir alguma coisa quanto ao que dá para fazer. Não quer dizer que eu gosto do que vai dar para fazer. Né? Ah, eu tenho aqui um programa para realizar, para fazer isso. Assim. Não tem problema nenhum. Porra. Não tenho programa para coisa nenhuma. Qual é o programa que eu tenho para a segurança pública? Nenhum. Qual é o programa que eu tenho para a educação? Nenhum. Qual é o programa que eu tenho para a saúde? Nenhum. Eu dou palpite nos pontos concretos que me são trazidos. É só isso que eu... E pior, eu acho que isto é o auge da ciência política. Veja, tem o pessoal da Eric Fogel Society, um cara lá escreveu, falou, olha, este é o único sujeito que está realizando ciência política no sentido do Eric Fogel, que é o quê? É o estudo de caso, porra. É? Ou seja, na ciência política, nós não temos ainda uma massa crítica de análise de casos concretos suficiente para você tentar generalizações. Você vê, o próprio Eric Fogel passou anos tentando obter alguma generalização sobre a ordem política existente e os modelos de ordem gerados na filosofia. Como se articula essas duas coisas? E não conseguiu, porra. Escreveu 8 volumes do negócio, falou, e fudeu, vou ter que começar tudo de novo. O Eric era um homem de uma honestidade intelectual maravilhosa, porque você pegar 8 volumes de trabalho, que é um trabalho genial, né? E você esconder porque não deu certo e começar, ter que começar de novo. Ele fez a história das ideias políticas, né? Depois de escrever 8 volumes, ele falou, ih, mas não existem ideias políticas. Existe outra coisa, existe um modelo de ordem. E daí começou a escrever Ordem e História. Ele escreveu 5 volumes e daí morreu e nada mais disse, nem ele foi perguntado. Né? Então, o Eric Verne é, sobretudo, um exemplo de idoneidade intelectual fora do comum. E, nesse sentido, eu aprendi tudo que ele pôde me ensinar. Eu li toda a obra do Eric Fogel, exceção dos 2 livros de correspondência de cartas. Ele tem 2 livros de 780 páginas de cartas. Eu não li ainda. Espero ler algum dia. O resto eu li tudinho, com um deslumbramento crescente. Isso quer dizer que eu concordo com o Eric Fogel. Eu digo, que sentido faz concordar ou discordar nisso aí? Porra. As coisas que eu aprendi com ele, aprendi. Eu não vou ficar discutindo com o cara, porque eu aprendi, né? Não há motivo para discordar. Se aparecer, eu aviso, né? E assim por diante, né? Quem mais tem aqui? Xavier Zubiri. A obra do Xavier Zubiri é tão imensamente complicada, meu filho, que não dá para começar a explicar, porra, né? Uma vez pedimos para no Gui fazer uma tradução do livro El Hombre y Dios. A tradução estava saindo uma bosta. Tudo entojado, aquele estilo nuguetiano. Que não é o estilo do Zubir. O estilo do Zubir é técnico. Né? Ele só usa linguagem técnica. Linguagem é pesada, difícil de ler. Mas é técnica, mas é simples. Não tem viadagem. Né? E daí eu falei para o Nogue, eu posso dar uma lida, corrigir umas coisinhas. Daí ele ficou puto e disse... Olavo não sabe quem eu sou. Eu disse, mas escuta, mas eu não estou investigando quem é o Carlos Nogueira. Estou investigando se essa tradução aqui está boa, esse é outro problema. Né? Mas, gente, eu estou fazendo uma tradução. Daí vem um amigo meu, se oferece para ler e corrigir. Eu tenho que ficar grato, porra. Né? Quando nós fizemos aí a tradução dos meus próprios livros para o inglês, né, apareceu uma das editoras da coleção completa do Erich Voegelin, a Jody Brun, né, e se ofereceu para fazer a revisão. Pô, eu dei graças a Deus. Agora vou chegar para Jody, você não sabe quem eu sou. Porra, não dá, assim não dá. Pô, né? Como diz um amigo meu, pô, gozação não, pô. Então, é isso aí, gente. Então você vê que esse pessoal, né, muitos desses autores, eu coloquei em circulação livros deles. Livro do Eugen Rosenstock, né, do Bernard Lonergan, do Mário Ferreira, e assim por diante. Não são livros conservadores. É, por exemplo, se você pegar o Rosenstock tem muita coisa que era esquerdista, ele foi um dos inventores do Peace Corps, Corpo da Paz, do governo Kennedy, né? Que era aquela molecada americana que saía por aí fazendo pregação, essa porra toda. Né? Ele foi um dos inventores desse negócio. Ele também tem a noção que ele chama de serviço planetário, um negócio que antecipou muito da política globalista depois. Né? Mas é claro que o globalismo dele é uma coisa, o globalismo tem hoje é outro negócio completamente diferente. Quer dizer, eu não preciso concordar com tudo que o cara está dizendo para ser grato, né, e apreciar tudo que eu aprendi. Mas no Brasil, veja, nós temos que mudar muitos hábitos brasileiros. Hoje mesmo eu estava comentando com a Rochelle. Olha, uma das coisas mais feias que tem no Brasil, uma das coisas que determinaram a minha saída do Brasil, é a mania que o brasileiro tem de falar com você bancando o adultinho. Sempre fala com você naquele tom de que você é um jovem desmiolado e ele é um adulto experiente que vai te dar um conselho. Digo, gente, isso é de uma falta de educação e é de uma infantilidade monstruosa. Não se fala assim com ninguém, porra. Quando você vai falar alguma coisa para uma pessoa, você quer dar um conselho, dê um conselho concreto. Por exemplo, o cara tem uma doença, você vai sugerir um remédio, fala, ó, te sugiro tal coisa. Não chegue para ele dizer, não, você tem que aprender a se cuidar, você tem que se cuidar, você não se cuida. Oh, porra, toma no cu, né? Como diz o Rafaelzinho, amigo do Pedro, toma no cu, né? Não se faz isso aí, porra. Né? Então, eu fugi do Brasil para não ter gente falando desse tom comigo. Mas de vez em quando aparece algum brasileiro falando assim, eu já mando tomar no cu na hora, né? Porque eu sou homem de 72 anos, né? Sei muito mais, porque o cara tem muito mais experiência da vida do que o cara, ele vem. Né? Sobretudo esse negócio, tem esses problemas de saúde, aí pronto, você arrumou um problema de saúde, aí sim o pessoal vai pisar em você, porra. Se você não se cuida, você é um irresponsável. Né? Chega aqui querendo... Né? Não, você ficou fumando. Eu digo, meu Deus, eu arrumei esse problema na garganta. 20 anos antes de eu começar a fumar, porra. Né? Quer dizer, um negócio, eu nasci com isso. Como é que o cigarro pode ter ajudado essa bosta? E se ajudou, olha, eu fiquei 70 anos, né? Passou 70 anos, quer dizer, 50 anos fumando, né? Mais de 50 anos, quase 60 anos fumando. E eu já tinha esse negócio na garganta. E se o fumo fosse ajudar isso, eu já teria morrido que tempo. Né? Daí os caras pegam me... Né, por causa do atrito, né? Foi atrito, isso, o diagnóstico foi isso, foi isso. Só a tripe, o cisto lá raspando a traqueia, um dia quebrou a porra da traqueia. Os caras me pegaram, abriram um buraco de 50 centímetros na minha escola, tiraram o pulmão, né? Cortaram o cisto, costuraram a traqueia, me costuraram, botaram o pulmão de novo para dentro. Foi um sofrimento horrível, medonho, medonho, medonho. Depois, e daí vem os caras assim, você não cuida da saúde. Porra, gente, quando que vocês... O brasileiro vai crescer e aprender que você... Isso aí, os meninos, meus meninos, o Gugu e Thales, é quando alguém se metia nessas coisas, eles falavam assim, adultinho, né? Todo mundo quer ser adultinho, porra. Mas se você não tem modéstia, não tem humildade, não tem amor ao próximo, não sabe falar com as pessoas com respeito, né? Respeito não é você se fingir de educado, porque daí piora o negócio ainda. Respeito é assim, não falar certas coisas. Nunca fala da pessoa com ar de superioridade. Nunca fazer para o sujeito sentir que você sabe muito mais do que ele. Porque mesmo quando você sabe, tem jeito de falar as coisas aqui. Eu não estou querendo aqui humilhar vocês. Eu estou falando coisa que é da minha experiência, porra. E estou falando realmente para ajudar. Não para humilhar este indivíduo, mas para melhorar um meio social, para melhorar uma cultura nacional. Porque ninguém tem culpa disso, ninguém que faz isso faz de sacanagem. É um elemento da cultura nacional. Bancar o gostosão dando conselho. Não é isso? Então, para dar conselho, você tem que dar com humildade, com carinho, né? E com modéstia, de maneira que o indivíduo não tenha que se sentir humilhado. Olha, eu passei a vida levando esse tipo de conselho. Eu sou sempre a besta quadrada, estou cercado de sábios, gente experiente, puta que... Sabe só quem nunca fez isso comigo? Nunca, nem uma única vez, meu pai. Meu pai era o mais educado que eu conhecia. Meu pai, para falar com um mendigo na rua, só faltava chamar o cara de sua excelência. Nunca vi meu pai humilhar ninguém por essas coisas. Nunca. Grande homem, meu pai. Mas foi o único cara, o único exemplo. Eu, com o exemplo dele, eu aprendi. Os amigos dele, lá onde ele morava, morava em Iguape, os amigos dele eram os pobres mendigos, eram os melhores amigos dele. Quando ele ia pescar, ele ia falar, então vai, doutor Luiz, vou pescar, fazer uma fila de mendigo atrás para pescar com ele. Então é isso, gente. Acho que já falei demais, hoje eu não vou responder pergunta. Tá bom? Até a semana que vem. Muito obrigado.